andrecedesmoral.com.br. Essa música é pra toda Juliana, Soras Carol, Beatriz. Chamei a Juliana, chamei a Carol, chamei a Beatriz pra ter. André Cedinho, o moral de Ibi Coala.